Alô? Alô? Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Posso dar uma palavrinha para o senhor? Claro, claro. Hoje tem culto lá na igreja, às 19 horas. Eu gostaria de convidá-lo para participar. Eu tenho certeza que o senhor vai gostar muito, porque lá o senhor tem a possibilidade de encontrar Cristo. Falar de amor nessas horas eu sei que dói em mim, pois lembro desde criança que fui criado assim. Amar os outros, respeito, fazer de coração. Escolhi outro caminho, a direção de ladrão. Angústia às vezes me toma, mas venço ela com a garra que gera más consequências ruins. Por ouro, por prata, às vezes perco o controle. Mano, eu quebro tudo. No fundo sei que o diabo que governa nesse mundo. Me sinto sujo, largado, como um cachorro fedido. Mas é de dentro pra fora, como se houvesse um grito. Preso, sufocado, tipo gritando socorro. Tenho vergonha de Deus, de começar tudo de novo. De olhar para frente, será que Ele me quer? Vou me ausentar da farinha, do verbo e das mulheres. Falei que um dia eu vou ser, quando for minha hora. Mas sinto no coração, que pode ser agora. Filho, quero você, não vou te perder, olha pra mim. Quero estar no seu caminho, por onde você tiver que andar. Maria, vida, mal passei, porta de igreja. Será que Deus me quer ou Ele quer te ter ilusão? Filho, quero você, não vou te perder, olha pra mim. Quero estar no seu caminho, por onde você tiver que andar. Maria, vida, mal passei, porta de igreja. Será que Deus me quer ou Ele quer? 24 horas eu me arrependo e falo, não consigo me controlar. Mano, eu tô fisgado, tô ligado que aquela oração chegou aqui. Não sei, não me falaram, mas eu já senti. Já não tem graça o mundão, os bagulho que tinha. De longe observo tudo, mas fico na minha. É claro, ninguém me entende, minha face inspira ódio. Mas a crise de perdão é meu diagnóstico. Eu paro, Jesus me fala, caluroso mundo. O crente bate na minha porta e foi mais profundo. Aponta o dedo na minha cara com autoridade. Não é polícia ou inimigo, é o anjo da liberdade. A minha alma gritou, Jesus, eu quero isso. Sinto algemas no pulso, coisas que não consigo. Me afastei dos humanos que ao meu redor estava. Sinto preciso de Deus, de ajuda pra minha alma. Filho, quero você, não vou te perder, olha pra mim. Quero estar no seu caminho, por onde você tiver que andar. Maria, vida, mal passei, porta de igreja. Será que Deus me quer ou Ele quer te ter ilusão? Filho, quero você, não vou te perder, olha pra mim. Quero estar no seu caminho, por onde você tiver que andar. Maria, vida, mal passei, porta de igreja. Será que Deus me quer ou Ele quer? Consideração, respeito, nenhum minutinho perdeu. Cadê os amigos e os aliados que naquela vida com você correu? Falou de Deus, cai fora, parece ter medo de andar pelo certo. Bom, acho que é sua hora, então dê a mão pra Jesus, ô Messias. Vi com sinceridade a cada palavra daquela mulher. Não trazia a Bíblia, mas vi dentro dela como tinha fé. Enxerguei a verdade, eu não sabia. Agora tenho livre-arbítrio, a decisão é minha. E aí, vamos colar no corre ali, mano. Não sei o que eu faço, mano. Né? Seu diário que você representa, bicho. Tô mano. Tô de louco. O que eu faço, hein, Deus? Deus te ama, bicho. E aí, vai ou não vai? Aí jogou rápido ali pra levantar nosso fim de semana, entendeu? Vou lá, mano. Acho que eu não vou não, hein, mano. Estou afando, pelo amor. Vixe. Sério mesmo. Não, sério mesmo. Ih, não vou nem trocar ideia, mano, patrão. Depois eu venho querer serrar meus bagulho, mano. Vixe, o que é isso aí, mano? Tô louco, hein? Quem foi meter o louco ali e tomou? Nossa, mano, eu falei... Aí, morreu, mano? aí, mano. Tomou um monte, acho que tomou até na cara, hein, mano. Deve ter morrido. Então. Nossa, amanhã é muito...